Contacto Tupã 3897, cumpriu a BF 227, 5 horas, Galeão. Tupã 3897, livre o táxi via Patinho Índia, ponto espera, Tupã 0, chame a torre 1-1-9-5, ajuste ao time Tupã 0-4, boa viagem. O 9544 foi o Serra Vita 366. Os dois estabilizando a magnética, o 901 de Simbra. Tá quase. Gente. Afirmo 6259, após a passagem da TR, autorizado por chibé questionamento, reporte o táxi. Vai ficar após a TR, 6259, obrigado. O descida e o aproximação esquerda. Gente, Papatango, isso pelo Zulu, chame torre na frequência no 8, decimal 95. 18,95, esquerda. 0 graus, 089, TAN 3897. Livre a linha de decolar, pista no 0, TAN 3897. Salvador, boa noite, Azul 2712, ponto de espera da 1-0. Gente, mantém o ponto de espera 2712. Mantém 2712. Torre Cordial, boa noite, Papatango, Isquilo Zulu. Isquilo Zulu, boa noite. É massivo, 126, decimal 85. Centro em 125, decimal 45, contornando 126, decimal 85, Azul 4206, boa. Lá e prosseguir para o 197, tá? Gente, a partir do momento, confirme? Afirmativo. Sim. Aos 1-8, prossiga o visual, pista 1-7, reporte na final, vento 1-5, 0 graus, 089, Suíski, Quilo Zulu. Quilo Zulu. Azul 2712, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0. Ah, mantém o 1-0, 2712, Azul. Alugou 1645 para o Quebec acionamento, posição 02. Gol 1645, aguarde o número 2 no setor. Guarda o gol 1645. Dezoito, 97, decolou 19, chame controle, frequência 1208, boa noite. 1208, boa noite, 3897. Salvador, tá 3297, decolado, Dael Leda. 3897, plataforma da SUB, mantenho o nível 320 após 2000 pés, vou em Leda. 320 após 2000, Leda, para 3897. É 259 para o táxi com 170 a bordo. Qual a autonomia alternativa, 6259? 4,5 anos de autonomia, alternando o galeão. Tira 6259, livre o táxi via Índia, ponto para a pessoa na 0, torre 198, decimal 95, ajuste altímetro na 0, na 4. Via Índia, à direita, ponto para a pessoa na 0, 295, 0, na 4, chamei 6259, uma boa noite. Gol no 645 ao solo? Prossiga. O Airbus da Avianca liberando a retaguarda e inicia o pushback acionamento, reporte táxi. Em coordenação após a passagem da aeronave, está autorizado a chamar para o táxi. Gol no 645. Decolou os 21, chame controle em 1-2-0-8, uma boa noite. 2-0-8, boa noite, 6-7-1-2. Macho travou, final normal, 1-7-8-0. Livre pouso, pista no 7-1, 4-0 graus, 1-0-9, Whisky, Kilo Zulu. Sim, Lutão. 6-7-1-2, boa noite, está em contato radar, subovia, saída Conde, para o nível de voo no 7-0. Via 170-2712 azul. Do 9544, vista para 4000 pés, o ajuste é 9094. Para 4000, e 14 azul, 9544. Whisky Zulu no solo aos 23, autorizado, reporte pista livre, Whisky Kilo Zulu. Sim, Oxenair 6259, vento 130 graus, 109, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem, pista 10, Oxenair 6259. Do 9544, prossiga para 2500 pés, o ajuste permanece, autorizado o procedimento RNAV. Para 2500 pés, procedimento RNAV, o 9544. Xanel 6259, decolado aos 24, chame controle frequência no 208, uma boa noite. 208, uma boa noite, Xanel 6259. Controle Salvador, Xanair 6259, da El, passando 1500. Xanair 6259, boa noite, está em contato radar. Tudo para o nível 660, após 2000 pés, boa Leda. Após 2000, boa Leda, subindo para 360, Xanair 6259. Ok, boa noite, pessoal. Paulo, Gol 1645 para o táxi, POB 143, autonomia do 4 horas e 20, 4 horas e 20, alterna Guarulhos. Gol 1645, livro táxi via Índia, ponto espera, pistola 0, chame a torre, 1985, ajuste altímetro no 0 no 4. Centro do ajuste via Índia, no ponto espera, dá no 0, 1185, Gol 1645, graça, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2781, ciente da Victor, autorização, vitória da conquista. O Azul 2781 na guarda de cópia. Salvador, boa noite. Jogou 1645, ponto espera da 1-0, pronto. 1645, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0. Vento 130 graus, 1-0-9, 1645. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, gol 1645. Azul 9544, chame torre na frequência, 98 decimal 95. Tan 3897, chame Centro Recife, na frequência 251, alternativa no 28 decimal 35. 251, alterna 2235, Tan 3897, obrigado. Prossegue na aproximação. Livre decolagem no 645. 1645, decolou os 30, chame controle 1208, uma boa noite. 308, boa noite. 544, pouso autorizado no 0140 graus 89. 544, livre pouso. Vem no nível 360, após 2000 pés, vou Leda. Autorizado 360, após 2000 Leda, gol no 645. Azul 2781, corta. Prossiga, né, estou. Azul 2781, autorizado Vitória da Conquista, via Outlora, após Conquista, 160 ao nível. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor 1, Elefa 5053. É o transponder 120 decimal 8, controle Salvador. 160 autorizado, Outlora, Vitória da Conquista. Decola da 10, curva direita, Arbor 1, Elefa 5053 no transponder, 208 no controle. Azul 2781 correto, reporte pushback acionamento. Vai, tá. Chané 6259, chame Centro Recife, frequência 1251, alternativa 1285. Centro Recife, 1251, alterna 1285, Chané 6259, uma boa noite. Alô. No 645, sub mantém o nível de voo 320, em caso de falha de comunicação, seu nível final será o 320, está autorizado a voar direto à posição GTOD, Golf India Delta Oscar Delta. Quando na bruna de GTOD, Gol no 645, limitado ao 320, será a comunicação, fica como final. Azul 9544, receive a Alfa, Kilo, Pate 3. Alfa, Kilo, Pate 3, 9544. Delta 645, chame Centro Recife, na frequência 125 decimal 1, na alternativa 122 decimal 35. 25, qual é a outra? 28 decimal 35. 2235. Caso 2712 está passado 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. 203 Aracaju, azul 2712. Azul 2781 para puxa e acionamento. Autorizado, rebote táxi, Azul 2781. Para o táxi, o Azul 2781, 60, bordo, 3 horas, Salvador. Autorizado o táxi, até o ponto de espera, pressiona 0, ponto de espera, chama turno 1, 1995, ajustado em 1-0 no 4, uma boa viagem, Azul 2781. Autorizado o táxi, até o ponto de espera, chama na 2-95, 2781, até bom. uma boa noite, azul 2781, quanto espera pronto? 2781, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, 140 graus, com 8 nós, 2781. Autorizado a alinhar e decolar, a 10271. 2781, boa noite. 2781, boa, até a volta. Controle, boa noite, azul 2781. 2781, boa noite, está em contato radar, mantém o nível de 160 na saída Arbo 1. 160 na Arbo 1, informa que negativo 10.000, 15 milhas afastado. Sim, desculpa, sem restrições para o nível de voo na 60. Sim, sem restrições na 60, 2781. 2781, voe direto à Vitória da Conquista. Firme, informação para o 2781. 2781, voe direto à Vitória da Conquista. Direto à Vitória da Conquista. Solicita ascensão para o 180. Retorno, submantenha 180. Subindo para 180, 2781. 2781, chame Centro Recife, na sequência 1288, alternativa 1260. Agora com Recife, 288, 260, 2781, boa. Contador, boa noite, ela azul 2591, informação, lista, autorização, vitória de bom. O 2591, autorizado Vitória, nível 140, Golfo 677. Decola da 10, primeira curva direita, saída coral, 5006 transponder, 120, decimal 8, o controle. 140. Azul 2591, está correto. Reporte quando pronto, pushback e acionamento. Salvador, boa noite, é o Gol no 099, sim, te dá informação, ui, para com quem? Gol no 099, boa noite, autorizado com fins, via, depois do 21, nível 360. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída, Arbor 1 Elefa, após Elefa, voa Nítibo e a intercepta aerovia. 5-0, 66, o transponder 120.8, controle Salvador. Queria só confirmar o controle, senhora? Afirmo, o controle opera em 120.8. Muito, e a saída é Arbor 1, confere? Afirmo, Arbor 1, Elefa, Elefa Nítibo. Então foi autorizado 360 para Confins pela Upper Zulu 21. Decola Down 0 com a primeira curva à direita. A saída é a Arbor 1, Elefa, após Nítibo. Transponder 5066 e o controle no 20, decimal 8, ou 1099. Gol no 099, correto o planejamento? Pode ir para o inspecionamento. Porta A, carro meu papá José de Papá, na chegada à mãe, descida ao nível de voo 050. Confirma o controle, será fazer o procedimento RNAV ou NDB Zulu. Aguarde mais próxima autorização do NDB Zulu. Gol 099, posição é 11, pushback, pronomento. Gol 099, autorizado.